Continue agora conosco com a segunda parte da Tropa Alfa por John Byrne. Os Escapistas. Tropa Alfa Parte 2. Alguém vai ter que morrer. Dando continuidade ao nosso plano de discutir as primeiras 28 edições da série regular da Tropa Alfa, com roteiros e desenhos de John Byrne, no programa de hoje, eu, Luigi, estou de volta com nossos transformos elementais desse podcast, Maurício Dantas, Mauro Elovitch e Reginaldo Hillman. No recorte de hoje, o papo será sobre os números 7 a 13, em especial uma das mortes mais trágicas e marcantes do universo Marvel. Diferentemente do volume 2 dos maiores clássicos da Tropa Alpha, publicado pela Panini em janeiro de 2009, que foi só da 7 a 12, nesse episódio acrescentamos mais um número, na verdade só a título de comparação lá fora, saíram 3 encadernados, todos mais encorpados que esses dois que saíram aqui. O primeiro já compilava as 8 primeiras, o segundo tinha da 9 a 19 e o terceiro trazia da 20 a 28 e mais o começo da fase do Bill Mantlo. Só para reforçar o óbvio, eu acho lamentável que um run tão curtinho, faltando só 16 edições para fechar, não tenha sido concluído pela Panini, né? Mas indo para o que interessa, em off, esse primeiro arco no volume de hoje, né, centrado nos gêmeos Estrela Polar e Aurora, levantou uma hipótese bem do nosso tempo atual, né? De que essa formação original da Tropa Alpha, lá dos anos 80, era uma equipe bem inclusiva, né? Com um certo nível de diversidade. É verdade que não existem personagens negros, né? Mas temos um herói LGBT, provavelmente um dos primeiros do universo Marvel. Temos um indígena, temos um portador de acondroplasia, né? Ou seja, um anão. Temos um cadeirante com amputação nas pernas. E assim, numa thread do perfil do Twitter, né? Que a gente é muito fã, que é o The Claremont Run, coincidentemente saiu essa semana, eles até fazem assim, uma comparação com a diversidade dos X-Men, de modo que a Tropa Alpha tem um multiculturalismo doméstico, né, de integrantes com essas características e especificidades próprias de suas regiões, né, algo que a gente chegou a comentar no programa passado, né, sobre como os alfas, né, vivem em regiões afastadas, né, e como eles concentram características típicas dessas regiões, né, de suas províncias de origem. Já os X-Men, a diversidade passa muito pela questão do Steph ser, eu me refiro ao Steph, assim, da segunda gênese dos X-Men, né? Ser de heróis de tudo quanto é parte do mundo, né? Então, o multiculturalismo toma proporções assim, internacionais, né? Maurício, eu queria começar os trabalhos jogando logo de cara essa batata quente pra você, né? Você acha que a preço de hoje, assim, na era assim, da linguagem neutra, né? Dá pra dizer que a Tropa Alpha era uma equipe inclusiva? Será que o John Byrne tinha esse pensamento? Será? Aproveita e comenta essas edições 7 e 8, né? Especialmente essas sugestões sobre a homossexualidade do Jim Poe, né? Pra fechar, diz quando e onde foi que esse personagem realmente saiu do armário. Vamos lá, ó, eu te diria que no Twitter qualquer equipe, por mais diversa que seja, acaba sendo cancelada porque não falta alguma coisa, né? Nem que seja com a galera brincava uns anos aí. Não falou da questão do indígena brasileiro no gibi que se passa na Rússia, sabe? Ou na tundra canadense. Mas eu li até uma entrevista do Byrne de um tempo atrás, tá naquele fórum dele também, que ele fala isso, né? Que a ideia é colocar personagens diversos fazendo essa representação mesmo da construção do povo canadense. Ok, com limitações da época, com limitações de entendimento, de cultura e tudo mais. Mas o Byrne, com o histórico dele lá do país, né? Sabe? De Inglaterra, Estados Unidos, Canadá, já falamos disso em outros programas. Mas ele conseguiu colocar um nativo, né, um dos povos originais, como se fala hoje, que é o xamã. Tem uma deusa, né, essa representação étnica aí, mas que tem muito a ver com a história, que tá muito ligada com a história da Tropa Alpha mesmo, que é muito pouco explorado, podia ser mais explorado. A gente vai comentar mais adiante. A gente tem dois canadenses nascidos, né, que são os irmãos mutantes ali, mais pro lado francês da coisa. A gente vê que o Jean-Paul, inclusive, se recusa a falar em inglês, ele só quer falar em francês mesmo. Enfim, a gente tem o Walter Langowski, né, o Sasquatch, que é bem um homem branco ali, como o Mac e a Heather, que são o principal do elenco, por assim dizer. Mas eu concordo, sim, que é uma equipe que tem uma diversidade legal, realmente, né, voltada para a identidade canadense daquele momento, com aquele viés da época. Mas eu acho que é representativo, sim, viu, Luigi? Pode não ser em porcentagens e ser alvo aí de muitas críticas dos mais entendidos. Mas eu gostava, eu achava bacana isso, que assim, é quase que um popurrí do que a gente imaginava ou a gente acabava aprendendo, né? O Byrne acaba colocando algumas dicas aqui e ali de construção cultural, de detalhes do Canadá, e aí a gente vai aprendendo, não tanto com os formatos cortados, né, da Abril, mas agora com essa releitura. Acho que você tem algo a falar melhor disso adiante, Luigi. Enfim, a gente começa esse volume com a história do Jean-Paul querendo se aproximar da irmã, né? A Aurora, na verdade, a persona Aurora dela, que tá no comando. E eles acabam indo visitar um velho amigo do Jean-Paul. Já há aí uma insinuação, realmente, né, dessa amizade, alguns diálogos, ou qual é a profundidade disso, qual é o caráter disso, nunca é dito abertamente. E ao visitar esse amigo, eles acabam se envolvendo com um criminoso local, que tem poderes que de tirar a vida das pessoas ao mínimo toque, e acaba fazendo uma tema de investigação aí bem interessante até, né? De que a Aurora se passa pela filha do amigo do Jean-Paul, que acaba sendo morto. Descobre toda uma conspiração aí com uma falsa filha que ia vender o restaurante dele, que estava sendo sabotado por esse traficante, enfim, esse gangster. Acaba a história, na verdade, com a gente vendo a sagacidade da Aurora, essas pistas todas aí que a gente tem, ou não, do Estrela Polar, e uma briga entre os irmãos, né? Porque o Jean-Paul, naquela delicadeza de sempre dele, acaba achando que a irmã estava se oferecendo, ou que tinha passado mesmo pro lado do vilão, ainda que não soube a persona Aurora, né, que é mais, como dizer, mais dada, e até insinuativa mesmo, sensual até demais para aquele momento, ela acaba se sentindo ofendida e há aí uma cisão nos irmãos. O que você está falando da sexualidade, Luigi, do extrapolar, a ideia principal do Byrne é dele ser gay, sim. Nessa entrevista que eu comentei agora há pouco, o Byrne fala que ele, para acrescentar a diversidade, ele pensou num personagem gay, sim. E que esse personagem, ele ficou pensando qual seria, né? Ele não queria mexer no casamento do Hudson com a Heather, porque ele achou que seria uma coisa assim, contraproducente para a história. O Sasquatch, ele achou que não seria legal você ter um gay se transformando num monstro. O Xamã seria muito clichê, né? O cara é viúvo, aí depois de viúvo ele se torna gay, como se fosse uma coisa ligada aí a apenas a momento de vida, de experimentar outras coisas, de ter uma crise de idade. E aí, quando ele bateu o olho, ele disse que vai ser um dos dois, a Aurora ou Estrela Polar. Ele não quis que fosse a mulher, né? Porque ele também achou que seria caricato e que achou que chamaria mais atenção um personagem homem gay. E aí foi eleito o Estrela Polar. A gente sabe todas as histórias. O Jim Shooter tinha uma política anti-personagens homossexuais e o Jim Shooter corvetou logo, então o Byrne foi colocando aqui e ali alguns comentários. A gente vai ver mais adiante uma festa, uma movimentação na casa do Jean-Paul com homens seminus passando, enfim. Essa própria relação com um amigo mais velho que o ajudou, né, com o segundo diálogo aí, alguns momentos difíceis. E assim, a gente não tá maldando o comentário, não, nem sendo crítica de achar que Sky é viado, tudo é viado pra você, não, é isso. Há realmente a intenção do autor aqui, e isso vai sendo espalhado aqui e ali, mas não se pode fazer nunca. É uma menção clara. Nesse mesmo perfil aí que você mencionou do Claremont Run, que é muito bom realmente, ele faz um comentário sobre as relações sexuais que o Claremont impõe ou não impõe, né, nas histórias, e como ele tenta burlar tanto a política editorial quanto a política do Comic Code Authority, e vai deixando pistas apenas do que aconteceu, e só coisa que a gente não, nem percebeu na época, né, só relendo com mais maturidade, com o olho mais aguçado da idade, que a gente vai perceber essas coisinhas, né, uma cena de sexo subentendido entre a Tempestade e o Wolverine, enfim, várias coisinhas. Assim, inclusive é isso, o Byrne não quis colocar a Passarinho da Neve nem a Aurora como homossexuais, porque diz que personagens homossexuais, mulheres eram coisas do Claymont, e ele não queria ter nenhuma relação com isso. Então ele escolhe mais um motivo para escolher o Estrela Polar. E o Estrela Polar vai passar por algumas justificativas aí pro comportamento dele, vão dizer que ele é um elfo na fase do Mântulo, que vem depois do Burn, e o Mântulo queria, na verdade, seguir essa ideia do personagem ser homossexual, até dele ter AIDS em um momento, né, mas isso foi vetado também. E só em 1996, salvo engano, sobre a pena do Scott Lobdell, é que finalmente a Marvel permite que o Estrela Polar se assuma gay, e aí a gente já sabe que depois a Marvel explorou isso de outras formas, né? Teve o casamento dele, ele hoje mora em Krakoa com o marido, é um humano que está autorizado a viver em Krakoa e tudo mais, e dá uma representatividade maior, até deu uma reduzida na insuportabilidade do personagem, né? Porque ele sempre foi terrivelmente chato, mas existe inclusive algumas questões aí controversas, como mais ou menos nos anos 90 ali, durante a fase da era do Apocalipse, acho que Exilados também, e num outro gibi X-Men O Fim, que o Claremont escrevia, e que num espaço de 2 ou 3 meses, várias versões alternativas do Estrela Polar foram mortas, né? E isso também acabou sendo apontado como um trope negativo do personagem que se revela gay e é morto, até apontado como se fosse uma raiva editorial contra o personagem ser gay, pois estavam caçando essas versões alternativas. Enfim, teve toda essa discussão aí em relação ao Estrela Polar. Eu entendo, por um lado, existe a questão editorial, né? Não é só artístico, é um negócio, e a Ordem 25 e veta, mas tanto na época eu não via nada demais como ter um personagem homossexual, seria muito bacana até diante do momento, né, sem panfletagem, sem lacração, não é isso que eu tô propondo aqui não, mas de você ver mais um reflexo também da sociedade. A gente viu tanto nas fases dos X-Men essas críticas e a própria localização no tempo, né, a gente aprendeu muito de política sem saber nos gibis, e nunca vi problema em ver o personagem gay não. Quando a gente via, já realmente o personagem já estava com AIDS para discutir a questão da AIDS só, e não a questão sexual em si. Agora, o Stan Bolar, ele morre naquele arco lá do Mark Millar, né? O inimigo do Estado, lá em Wolverine, né? Também, mas há uma morte anterior dele, e eu vou localizar aqui e já te digo. Aproveitando, Mauro, nessa sua releitura, você pegou essas nuances aí sobre a homossexualidade do Estrela Polar, você lembrava que tinha isso mesmo na sua primeira leitura? Não lembrava, até comentei com vocês aqui. É impressionante, até porque não é muito discreto, né, cara? Assim, a gente lendo com a cabeça de adulto, não é nem muito subentendido, cara. Tal, assim, não tem a declaração explícita. Ele só pegou o Jim Shooter, né, bicho? É. Se o Jim Shooter não queria saber de gay em um quadrinho, foi de sacaneou o Jim Shooter, né? Também a gente é de uma geração mais inocente, que não pegava essas coisas, assim, com malícia, né? Não lia essas coisas com malícia, assim. É, hoje em dia a molecada de 14, 15 anos vai pegar fácil aqui. Pega fácil isso, né? Mas acho que na época da gente, né? Não, pra mim, na época, passou completamente batido. Mas relendo agora, cara, não é nada sutil. Quando o Estrela Polar encontra lá o Raymond, a Aurora fala assim: ah, encantado, Sr. Belmont. Jean Paul sempre me fala do senhor. Aí ele: é mesmo? Isso me surpreende um pouco, né? Tipo, já tá dando a entender que, porra, por que que ele não poderia falar do cara? Lá mais pra frente, ele fala assim: então você não falou tudo a meu respeito. Ainda tem um tudo destacado, né? Tudo a respeito pra sua irmã. Afinal, Jean Paul, consideraria isso muito estranho. O Jean Paul desconversa. Mas lá pra frente, quando chega a filha lá, a Danielle, o Jean Paul dá um pulo da cadeira e fala: Raymond, essa é a sua... Ainda tem os 3 pontinhos da pausa dramática. Filha? Mas como? Tipo assim, o cara não sabia que que o Raymond tinha tido relação heterossexual. Pra ele, o cara era só homossexual. Aí ele fala, depois ele desconversa: quero dizer, você não me disse que tinha uma filha. Não é como... Pô, tá evidente que ele tá disfarçando. E principalmente o pensamento do Jean Paul quando o mafioso lá mata o Raymond, tá muito na cara. Ele fala assim: Jean Paul sente um enorme vazio negro se abrir em seu peito, uma bocarra escancarada ameaçando tragar o seu mundo. Até a Estrela Polar encontrar a Aurora, Raymond Belmont foi a pessoa mais importante em sua vida. Mais que um pai, muito mais que um amigo, ele encontrou Jean Paul, ainda pouco mais que um menino, sozinho e assustado. Assustado com o que acreditava ser e com o que temia poder se tornar. Claro que ele não tá falando de mutação, o cara não era mutante, o cara não era nenhum tipo de professor para ele. E Raymond tirou desse temor sombrio para a luz clara da autoaceitação. E numa leitura mais dark, você vê até crime aí, viu, bicho? É, mas ele ainda vira assim, ó, ensinando a não temer seus poderes mutantes ou qualquer outra coisa. Cara, tá muito evidente. E fica ainda mais evidente na treta, né, que o Maurício mencionou depois, no final, que causa o cisma entre o Jean-Paul e a Aurora, né, a hora que o Jean-Paul insinua que a Aurora tinha se oferecido pro mafioso pra ele não matar ela, aí ele começa a jogar um falso moralismo pra cima dela. Por que não? Você fletou com o Sasquatch? Estou preparado pra considerar que você é capaz de qualquer coisa? Ela fala, eu não acredito. Como se atreve? Justo você criticando minha vida amorosa? Né, cara? Não tem muito, assim, o que duvidar. O Byrne deixou ali, cara. A gente que não tinha maldade na época pra pegar, mas eu acho que, assim, qualquer adulto lá, ou qualquer pessoa mais madura que tenha lido isso na época, deve ter pegado, não é possível. E aí, Reginaldo, teu comentário aí sobre essas edições 7 e 8, tu também tinha percebido isso ou passou despercebido? Não, na época eu não lembro de ter percebido, não. A percepção que eu tinha, primeiro que ele é um personagem super antipático, justiça seja feita, os dois irmãos são antipáticos. A verdade é essa. Você tem pouca simpatia pelos dois, porque eles são esquisitos, né? Ela também é. Você acaba entendendo, claro, a situação dos dois, mas eu acho os dois, assim, você acaba tendo pouca simpatia por eles, né? E o Estrela Polar é um caso, assim, olha, eu acho que até hoje ele é um personagem difícil de acertarem, a menos que seja, claro, eu acho que hoje é até proposital deixar ele antipático, né? Hoje já é uma característica do personagem. Mas na época, a percepção que eu tinha é que ele era um personagem antipático e ele tinha uma posse da irmã, assim, uma percepção de posse da irmã, até por eles terem vivido separado a vida toda. Então, nunca tive essa percepção. Realmente nunca tive. Eu até gostaria de ter tido tempo de olhar as edições originais de Super Aventuras Marvel para ver se a tradução original aqui da Abril talvez não tenha aliviado um pouco também, assim, porque realmente, relendo agora, é bem perceptível mesmo, assim, principalmente no final, igual o Mauro falou, que na verdade quem é escroto é ele, porque ele acaba sendo preconceituoso com ela, e ela, por outro lado, ela solta os cachorros em cima dele e não segura, né, não tem papas na língua, né, solta tudo de uma vez com ele e os dois rompem, assim. Então, é interessante, assim, você ter essa percepção. Eu acho que, como personagem, eu acho interessante. Eu só não acho ele agradável, assim. Realmente, eu acho ele nada agradável. Nenhum dos dois, eu acho. É curioso isso. Nem ele, nem ela, eu acho. Eu acho os dois, assim, bem desagradáveis, assim. Mesmo na equipe, eles são como se fosse água e óleo, assim. Eles não se juntam bem na equipe, assim. Engraçado que os dois uniformes deles meio que contrastam essa noção, né? Porque é pra eles serem parecidos. Até as estrelas se encaixam, né? Quando eles estão um do lado do outro. Mas eles não têm nada a ver. Engraçado é isso. E depois eles mudam de uniforme, né? Justamente pra reforçar isso, que eles não tem nada a ver com o outro, né? Mas, ô Reginaldo, você não acha que ela ganhou um pouquinho de simpatia do leitor nessa história, não? Acho que até pela manobra que ela fez de fingir de morta ali, sacar tudo. Ela que elucida a história toda no final. Eu gostei. Assim, ganhou simpatia comigo, pelo menos, por essa aí demonstração de sagacidade. Na história, sim, você tem razão, é verdade. Ela é mais do que ele de qualquer forma, sim, sem dúvida, né? Sem dúvida, ela sim. Ela até tem mais, assim, até pelo ponto de vista trágico. Quando você vê a origem dela, você até simpatiza mais, porque ela tem... Ele também sofreu, a verdade é essa. A história dos dois é trágica, né? Acaba sendo trágica. Ele é também dessa forma, até como se fosse uma autodefesa. E ela acaba tendo também essa dupla personalidade, assim, até como um trauma, né? Um trauma que ela criou, né? Essa síndrome, né? De múltipla personalidade dela é realmente fruto de um trauma dela e acaba envolvendo o superpoder. Então, a Aurora, né? Que é a personalidade personalidade extrovertida, ela é desinibida e acaba sendo super poderosa também, né? Então, acaba sendo interessante mesmo, assim, eu acho legal mesmo. A história é boa, a história é bem legal. O vilão, que não morreu na Primeira Guerra, ele mata com toque, a Nêmesis, né? A história dela ter uma espada que é um pouco mais afiada que um átomo, assim, essas coisas são, nossa, cara, é muito legal. A arte maravilhosa, o Canadá super bem caracterizado, com detalhes, assim, eu acho legal demais, cara, assim, Tropa Alpha, assim, eu acho que, às vezes, você vê as entrevistas do Birney, ele falando, ele parece até meio blasé, assim, com Tropa Alpha, né, ele fala, tava fazendo, os canadenses acho que não iam gostar, era mais uma coisa pro público americano gostar de algo estrangeiro e tal, e a impressão que eu tenho que é um acerto tão grande, ou uma coisa que parecia ser feita, assim, com tanto esmero, assim, ou com cuidado, e... ou então talvez seja isso porque eu gosto demais, né, porque você pega uma história dessa que ela quase parece uma história, porque não é com a equipe inteira, é só com esses dois irmãos, que nem são os personagens que eu mais gosto, e é uma história interessantíssima, eu gosto bastante, e você acaba, olha o tanto de coisa que a gente tá discutindo e vendo de desenvolvimento de personagem numa história dessa, assim, né, eu acho legal demais mesmo, assim. E é o que a gente falou, né, no outro programa, eu acho que o grande charme da Tropa Alpha é que os personagens são todos esquisitos, eles são todos zoados, todos têm uma origem em maior ou menor escala traumática, enquanto a gente estava discutindo, né, esses dias para trás, questão do multiculturalismo, da representatividade nos X-Men e na Tropa Alpha, eu acho que enquanto o X-Men é aquela visão positiva da integração das culturas e das personalidades diferentes, embora role alguns atritos pontuais ali do Ciclope com o Wolverine e tal, do Banshee Colosso, alguma bobagemzinha assim, mas eles se entendem num todo e tendem a ressaltar o aspecto positivo, né, legal da personalidade de cada um deles. Na Tropa Alpha, não. Os caras são esquisitos. Nenhum deles é um personagem carismático. O Mac, né, que era pra ser o mais positivo, o Capitão América deles, não é um grande líder. Ele é um cara inseguro. Ele é um cara que ele não se achou ali naquela posição de liderança, de representatividade do Canadá. A Aurora é completamente zoada, dupla personalidade, trouxe traumas, o Jean Paul com a questão dele ficar no armário, e o quanto que isso pode ter, é um negócio que a gente tava falando, né, o Jean Paul é um personagem insuportável, e eu falo isso sem risco de ofender a pessoa que gosta dele por ele, pela representatividade dele, se você tirar a representatividade dele, ele é insuportável, ele é um cara arrogante, grosseiro, tá sempre na defensiva contra todo mundo, mas é engraçado que agora a gente olhando nesse contexto, isso também é explicável por esse background. O cara, ele tem dificuldade de se aceitar, ele tem uma reserva de como as pessoas vão encará-lo quando souberem da homossexualidade dele, além dos poderes dele, né, que ele trapaceava para ser campeão olímpico, para ser um grande campeão de esqui. Então ele tem trocentas reservas, ele tem lá a sua razão para ser defensivo. Explica um pouco melhor essa personalidade agressiva, antipática, chata dele. Ele é um cara chato, mas dentro do um contexto, é um baita desenvolvimento de personagem, é um desdobramento possível, e a gente sabe, né, o ser humano tem todo tipo de reação para todo tipo de situação, né? Tem gente que encara a assunção da sexualidade de uma maneira positiva, tem gente que encara de maneira mais traumática, menos traumática, tem gente que nega, tem gente que, inclusive, começa a projetar nos outros a raiva que tem de si mesmo. Enfim, tem todo tipo de reação. E é compreensível, você entende um pouco mais o Jean Paul, não que isso alivie o fato dele ser um cara insuportável, dele ser um cara chato. O Langowski, que é um cara, assim, meio cheio de si. Ah, o cara que era campeão de futebol americano e ainda é super gênio. E aí ele vira um monstro. E quando ele vira um monstro, ele consegue consegue, sabe, ele sai desse estereótipo do cara perfeito. Ele é muito descontrolado, vira e mexe, eles têm que fazer alguma coisa. Ele não é um cara 100% funcional para a equipe. Vira e mexe, eles têm que fazer alguma coisa para acalmá-lo. Então, assim, o Xamã tem a história traumática da morte da esposa, da rejeição da filha. A Marina tem todo o negócio, além dela ser alienígena e ter sido confundida com filha de incesto lá, de inbreeding por um tempo, né, cara? Pô, é tudo errado, cara. A equipe é toda errada. E é legal que funciona. É legal que funciona. As histórias são interessantes. Você é pego, né? Tem aquilo que a gente conversava muito do Sandman. Você quer ler mesmo o Morpheus sendo um cara chato pra caralho. Então, pô, baita mérito do Burnie. É uma pena, né? A gente vê uns autores bacanas, uns artistas bacanas que a gente gosta, depois de uma certa fase da vida, tentando ser blasé com conteúdos legais que eles criaram lá atrás, né? O Regi tava falando aí, eu lembrei de novo com raiva do Bono querendo pagar uma de que eu tenho vergonha do que eu fazia no YouTube. Pô, meu irmão, me ajuda aí, né? O cara quer parecer descolado, quer parecer que ele tá em outra fase e fica babaca, né, cara? Se o Burnie tá rejeitando esse conteúdo tão legal que ele fez na Tropa Alpha, não é só porque você gosta não, Regi. É porque ele tá sendo babaca mesmo. Cara, só meus dois centavos aí sobre essa situação aí do Jim Poe aí com o Raymond Belmondes. Eu fiquei com a impressão que o choque maior dele é descobrir que o amigo dele era bissexual, né? É, isso aí fica evidente. Ele fala, mas você teve uma filha? Como? Pra mim, lendo hoje, isso ficou bem evidente. Eu nem diria necessariamente bissexual, mas sabe assim, essa caracterização do gay mais velho, né? Geralmente você pressupõe que ele saiu do armário em algum momento, ele teve uma vida hétero, né? Também, é. E em algum momento ele se assume. Então, eu não pensei tanto pela bissexualidade, mas por haver esse passado aí no escondido, até que ligou foda-se, chegou num momento econômico, financeiro e de maturidade mesmo da vida, e disse, tô viúvo, tô solteiro e vou me assumir mesmo. Só aquela informação que eu fiquei devendo, Luigi, é isso mesmo, ele morre 3 vezes entre fevereiro e março de 2005 na Marvel. Ele morre em Inimigo do Estado, morre naquela Era do Apocalipse, que é a comemoração de 10 anos, né, que é escrita pelo C.B. Sebusky e desenhada pelo Bacalo, que é uma porcaria. Isso é muito ruim. Péssimo, né, bicho? E X-Men, o Fim, que é aquela do Claremont, né, que é uma trilogia de minis. Que também é ruim. Caramba, alguém não gostava do Estrela Polar, viu? Two Young Men se vê parteiro do nascimento de uma deusa. Se é que uma sequência de eventos totalmente estranhos à experiência mortal pode ser realmente chamada de nascimento. Palavras que ele jamais ouviu serem pronunciadas em voz alta escapam com facilidade dos lábios do homem conhecido como Xamã. O encantamento de vinculação envolve a pequena criatura deus num casulo de doce humanidade. E uma criança, meio deus, meio humana, aconchega-se em seus braços fortes. Uma criança já com 1 ano de idade. Outra coisa que eu queria falar é que eu falava isso com o Maurício antes e meio que tem a ver com o que a gente não estava falando sobre essa curiosidade de ter pego a Super Aventura Marvel, né? Pra ver como era a tradução da Abril. Porque é que tá sendo uma surpresa atrás da outra essa releitura pra mim, porque a gente tem agora uma tradução, assim, mais fidedigna, mais aproximada, assim, do texto original do Burnie. E todo mundo bem sabe, né? Como a editora Abril simplificava o texto, texto, né? Muitas vezes mudava mesmo assim, o sentido do roteiro, às vezes cortava mesmo. E aí eu tô conhecendo um Byrne, mas extremamente assim, verborrágico, né? Com personagens sempre parando a história pra contar uma história dentro da história. A gente viu o caso aí do Ernest Funes, né? Que ele conta a história dele. Isso vira meio que um estilo próprio da escrita do Byrne, né? É desse jeito que ele trabalha assim, seus retcons, né? Pode perceber o que ele faz assim, nos Vingadores da Costa Oeste, né? No Quarteto Fantástico, até na minissérie do Omak, né? Que eu e o Reginaldo a gente grava há muito tempo atrás, no Sete Jagunços. Tem aqui o episódio hereditário aqui nos Capistas. Tem muito disso. Mas, como eu disse, assim, numa leitura assim, contemporânea, assim, sem a mediação da Abril, você percebe isso com mais nuances, né? Desse texto pesado. Mas eu acho que quase assim, no limite assim, de ficar chato. O que é também paradoxal, porque o Byrne, ele tirava o couro do Claremont, justamente porque ele achava o texto nos X-Men assim, muito verborrágico, né? Principalmente nessa reta final dele no gibi dos X-Men, né? Assim, muito descritivo e ainda que o Byrne, eu acho que ele elimine assim, certos vícios do Claremont, assim, por exemplo, descrever o que a imagem já mostrava, eu acho que o Byrne, ele compensa muito assim, com falas intermináveis, né? Vocês têm essa impressão também? O que você acha, Reginaldo? Ah, eu acho um pouco sim, assim, é fácil apontar o defeito dos outros, né? Principalmente se não consegue enxergar nele mesmo, assim. É um pouco parecido, né? Eu só não consigo, assim, ver tanto isso no trabalho dele, porque eu realmente adoro, cara, assim, gosto muito. Então, acho que até pra mim passa despercebido. Claro, é algo também de época, tem muito resumo, né, nas edições, mas isso é de época, que eles ficam recapitulando, né, as histórias, mas isso é de época, não tem o que fazer. É, até porque eles também não tinham a mentalidade que a gente tem hoje, assim, dos encadernados, né? Eu também falava isso com o Maurício antes da gente entrar no ar, assim. É interessante a gente ler essa Tropa Alpha e ler esses quadrinhos dessa época, né? Hoje em dia você vê delineado, assim, seis histórias, fecha um ciclo, fecha um arco, né? E aqui não, essa história que a gente tá comentando aqui é um arco simples de duas histórias. Aí, a seguir, aí tem mais duas historinhas do Sasquatch, né? Pra fechar um encadernado deve ser um terror, né? Pra esses editores atuais, né? Com essa mentalidade, assim, hoje mais, eu volto a dizer, mais cíclica, né? E batizar o encadernado então é pior ainda. É. O que é diferente, isso eu acho diferente, o Byrne do Claremont, é que o Claremont, ele realmente, assim, o Byrne, ele não faz o que o Claremont fazia, que era realmente, assim, descrevia, o Claremont, ele descrevia a ação. O Byrne não faz isso, mas ele é verborrágico, sim. Mas descrever a ação, ele não faz. Então, são coisas diferentes. Ser verborrágico e descrever a ação são coisas bem diferentes, assim, né? Isso, de fato, ele não faz. Mas, fora isso, acho que é só realmente o resumo que não tem o que escapar, né? Se você ler também o material do Jim Starlin, então tem mais resumo ainda, né? São, às vezes, duas, três páginas de resumo, né? É uma coisa de época, não tem jeito. E a verborragia aí também era uma característica deles, né? Mas não sei. Eu realmente... É que também você vai falar, o texto do Claremont é muito bom, né? Também. É muito bom, né? Assim, vamos dizer, não é nem o texto, é a construção da história a longo prazo. Não sei. Se a gente for adiante, assim, a próxima, por exemplo, a história dupla aí do Sasquatch, pra mim aquilo lá é um filme de ação pronto, assim. Eu acho muito bom aquilo lá, em termos de roteiro, assim, né? Eu acho que o Byrne compensa essa verborragia, concordo, e isso faz toda a diferença, Reginaldo. Ele não descreve ação, ele não fica mostrando e contando, né? Não fica redundante em momento nenhum. Ele bota os personagens pra falar muito. A diferença pra um Claremont, pra muitos escritores da época é essa. E a narrativa dele ajuda bastante, né? Por exemplo, quando ele vai fazer... Eu sou inimigo de flashback, odeio flashback. Mas o Byrne faz os melhores flashbacks, porque ele coloca lá em uma página aquelas cabecinhas falantes, né? Talking Head. E vai explicando, às vezes, a cronologia toda do quarteto, do começo até aquele ponto ali, pra ele avançar naquele ponto. O quarteto do Byrne tem muito isso e em momento nenhum deixa de ser dinâmico. É um dos gibis mais gostosos de ler que eu já li em toda a minha vida. Quarteto dele. Agora, uma coisa que eu percebo assim, talvez seja isso que o Luiz esteja comentando também, me corrija se eu estiver errado, Luiz. Quando, por exemplo, há pouco mais de 2 anos saiu na Salvat, naquela coleção do Homem-Aranha, o Vingança do Sexteto Sinistro, que é aquele que o Eric Larson escreve e desenha, eu fui ler e achei uma porcaria. E aí comparei, eu tenho um formatinho ainda, né, Grandes Heróis Marvel 50, 51, 49, por ali, 50 do Justiceiro, Homem da Máfia. Não me recordo agora o número específico dessa, acho que é 48, 49. E eu achei uma porcaria e fui reler o formatinho. E o texto na Abril é muito melhor. Por quê? Porque aqui, ali é o Larsen começando a escrever. Ele não tinha o traquejo da escrita, de ritmo e tudo mais. Tem uma hora que a gente vê que o Octopus, para fazer o Homem-Areia entrar no esquema da vingança lá, ele mata a família que tinha acolhido o Homem-Areia, que estava naquela época se regenerando, né? Chegou a ser membro reserva dos Vingadores e tudo mais. Trabalhou com a Silver Sable, enfim. Aí o Homem-Areia jura a vingança. Uma coisa bem... o vento levou, né? Ele com os corpos no chão, assim, uma mão, o punho enriche para o céu, dizendo que vai se vingar do Octopus e tudo mais. É gigante o texto disso. A Abril deu uma enxugada por conta do tamanho da página, aquelas questões todas que a gente sabe, né, do formatinho. E por uma liberdade maior, que não se exigia essa literalidade toda na tradução das coisas, né, da época e tudo mais. Mas aí tem um segundo ponto também, nesse caso da Salvati. O tradutor de hoje é muito ruim, então ele traduziu tudo muito literal. Além dele ter o problema do texto original, ele tem o problema da tradução ruim. Quando a gente tem a Abril, o JP e tudo mais, que é quem traduz, inclusive, esses dois encadernados da Panini aí, a gente tem um tradutor bom, um cara que sabe pegar a voz dos personagens. O JP tem as cagadas todas dele, não passa o pano, não. Mas sou muito fã do trabalho dele no geral. Então, aqui a gente tem um texto, eu li as últimas edições, porque aqui eu tenho até a 12, eu li até a 16, mais ou menos, pra gente ler, e peguei um encadernado americano, e o tom é o mesmo. Então, a gente vê aqui, sim, uma quantidade de texto maior, porque o tamanho da página permite, né? Há uma exigência maior dos leitores, porque a gente haver menos adaptações possível, e há um tradutor bom. Então, a gente tem uma coisa muito mais próxima aqui do que o Byrne escreveu mesmo na época. É uma experiência, concordo, que é diferente, porque tem muito texto, muito mais texto. Tava falando isso com o Luigi mesmo antes da gente entrar no ar aqui, e a gente às vezes tem uma ideia, lembra de uma página, diz aí uma página que vocês lembram de cabeça, do texto, de tudo mais, aquela página, qualquer gibizinho, formatinho que qualquer vez que você vê esse gibi, na verdade você vai lembrar daquela página ali, lembra tudo que tá escrito. Se você pegar essa versão, ou a americana, ou a republicação da Panini, você vê que tem muito mais texto, tem, na da Abril tinha 3 balões para 7 balões na original, né? Então, com isso você acaba vendo muito mais texto hoje, com formato americano, com essa adaptação mais original, ressalvadas as questões de qualidade dos tradutores da editora, né? Mas há esse choque, sim, Luiz. Eu confesso, assim, que eu tive uma péssima experiência com esse encadernado aí da Vingança do Sexteto, e já vi isso acontecer com outros materiais também, assim, que eu fui pegando e vendo como os caras escreviam muito e isso atrapalha, pra quem tem a mentalidade do gibi atual apenas, né? Atrapalha o ritmo da leitura, às vezes você cansa mais, né? Eu, por exemplo, tô aqui com um gibi do Thor recente e o gibi da Tropa Alpha. Eu li as 6 edições do Thor e o da Tropa Alpha eu me amarrei muito mais pra ler. O costume mesmo, né? Um não é melhor do que o outro, é o costume, é a época, e é preciso mergulhar de cabeça também e fazer essa contextualização. E aí, Mauro? Você acha o Bunny verborrágico do mal, um verborrágico do bem? Cara, é isso, é contexto histórico. Eu acho que, pra época, a gente tava acostumado, a gente lia isso com fluência. Hoje o ritmo é outro, as edições são mais ágeis, o texto é mais curto, e a coisa flui, mas assim, é difícil você julgar o quadrinho da época com a cabeça de hoje, cara. Assim, na época funcionava pra mim, eu não tinha esse cansaço, lia as descrições de cena de luta do Claremont de boa, tudo bem que editadas lá pela Abril, devia ter bem menos do que tem na realidade, mas é isso, cara, assim, tudo tem seu tempo, tudo tem seu humor. É difícil, cara, você vai pegar um filme de ação dos anos 70 e você vai ver a musiquinha com uau, o tecladinho, aquele soco tosco que não acerta ninguém, e você vai querer comparar com o John Wick, não dá, né, cara? Mas tira o mérito, não funcionou pra época. Então, cara, assim, eu acho que a gente tem que ver as coisas dentro desse contexto. Pra mim, hoje, você vai ler esse texto, você vai ler alguma coisa do X-Men, você vai ler o Nick Fury do Steranko, é mais pesado. Mas isso necessariamente é ruim? Não sei, na época funcionava. Da mesma forma que no volume anterior, nessa nova leva de edições, o Byrne segue dando camadas aos personagens, né? A partir das origens deles em historinhas backups, né? Aí, conforme a gente já discutiu, esses contos começaram com os primórdios lá do Jim Hudson, né? Como guardião no Departamento H. Depois vemos a transição do Dr. Michael Chu Youngman, né, para o Xamã. Em paralelo a essas edições do Estrela Polar, vemos a origem da Pássaro da Neve, meio que como uma amarração assim, de ponta solta, mostrando quem era aquele senhorzinho lá no comecinho da primeira edição, que usa aquela tiara mística para invocar o gigante Tundra, né? Pois bem, esse senhorzinho chama-se Richard Easton, né, e trabalhava numa escavação arqueológica, né, naquela tundra. Para quem faltou a aula de biologia, tundra não é só aquele monstrão caju, não. Tundra é o nome de um bioma, né, onde a baixa temperatura e o tempo curto assim, das estações impedem assim, o crescimento de árvores. Né? Mas esse Easton, né, acha essa tiara, né, e numa noite insônia, assim, num acampamento, vai mexer nesse adereço, né, e coloca na cabeça. Daí, no momento seguinte, ele fica de frente assim, para três entidades místicas, né, todos os três anciãos, né? Aí tem aquela deusa Nelvana, né, que o Reginaldo falou no programa passado, que é a mulher entre eles, né, pede para que o Easton, assim como um humano, né, dê a semente dele, né, para gerar uma criança que será a salvadora de um grande mal a caminho, né? E os três não podem acessar o mundo físico para fazer isso. A mulher assume um aspecto assim de uma mulher mais jovem, né, e mais bonita, e aí o Easton quebra esse galho para eles, né? Eu ia falar, não sem antes fazer um make-up, né? Parece a veinha lá, o cara daquela hesitada. Ela volta no shape e o cara já, não, estamos aí, né? Enfim, o que foi só uma noite de amor para esse humano, quando ele volta à realidade, não tem escavação e não tem nada, né? Na verdade, passaram-se 10 anos, né? Aí se você soma um mais um, vê como esse Easton chegou naquele ponto, né? Lá doidinho, na primeira edição. A criança seria, obviamente, a Pássaro da Neve, né? Mas essa gestação só seria interrompida assim, quando o xamã, meio que atendendo um chamado, vai a essa área, né, onde o Winston esteve, e realiza esse parto louco, né, usando magia para moldar a entidade, esse bebê, num bebê, né, numa criança, né, e ela já nasce com a aparência de uma criança de um ano de idade. Então, o xamã acaba sendo o pai, né, da Nária, né, que é o nome da Pássaro da Neve. Aí, na história seguinte, assim, já vemos adulta, assim, na floresta, né, conhecendo o Jim e a Heather, né, e aí fica sugerido que, desse encontro, ela e o xamã aceitaram, né, o convite para trabalharem juntos no Departamento H. E nas edições 9 e 10, os backups agora são da Aurora e do Estrela Polar, né? Claro, assim, descobrimos que os gêmeos foram parar num orfanato, né? Isso até acho que foi sugerido lá atrás. Depois que perderam os pais num acidente de carro, um tio resolveu adotar o Jim Paul, mas não tinha condições de criar os dois. Então, a Jean Mary acaba sendo criada numa espécie de colégio católico, assim, bem ortodoxo, né? E nesse lugar, tudo nela é reprimido, né? Até a mutandade dela, né? Porque ela acaba descobrindo que pode voar na hora que pula de sua janela para se suicidar, né? Tamanho desespero dela. Depois ela reprime isso por não ser coisa de Deus, assim, entre aspas, né? Mas esse lado dela volta a aparecer anos depois, quando ela se torna professora desse mesmo colégio, né? Ela se olha no espelho e sai para uma balada na noite, né, de Montreal. Aí na saída dessa boate, ela é atacada, mas se defende bem, né, dos agressores com os poderes dela. E o Logan, que ajuda ela, acabou ficando impressionado e é meio que a convida, né, para ser agente assim, do Departamento H. E no conto do Jim Paul, né, a gente descobre que, embora ele tenha sido assim, adotado, assim, não muito tempo depois, os tios morrem também num acidente de carro, né, e ele vai parar em outro orfanato, né, e aí, claro, na puberdade ele descobre o dom mutante e secretamente, como vocês comentaram, ele começa a usá-lo em competições de esqui. Aí já no Estrelato ele recebe uma ligação do Jim Hudson, né, pedindo para que ele vá à sede do Departamento H, né, bem a contragosto, né? Ele vai e o Jim revela que, quando estava fazendo uma sindicância assim, da vida pregressa da Jean Mary, descobriu que ela tinha um irmão gêmeo, né? E essa pessoa era o próprio Jim Paul. Ele nem chega a questionar isso por causa da semelhança dos dois, né? Então, o Jim Paul aceita fazer parte da tropa alfa apenas para ficar perto da irmã, mas acho que não é só isso, né? Os dois cada um do seu jeito, assim, eu acho que eles parece que eles têm, assim, vidas duplas, né? A religiosidade, assim, da Jean Mary é a faceta reprimida dela, né? O campeão de esqui, né, com essa personalidade difícil que vocês todos comentaram, tarracada, né? Talvez, assim, como o Mauro falou, por não sair do armário, é essa versão reprimida de Jean Poe, né? Mas a Jean Mary tem essa personalidade libertária, né? E até libertina. Mas o Jean Poe não tem isso nele. Mas ele acaba, eu acho que admirando isso nela, ou sei lá, invejando, né? Já que, como vocês comentaram, né? Acho que o Maurício Mauro, lá na história do Ernest Funesto, ele dá uma alfinetada nela achando que a Aurora tinha seduzido o mafioso, né? Enfim, isso fica no subtexto, né? Não sei se o Burnie realmente tinha noção de que o não dito tinha essa carga, assim, de subjetividade. Mas, assim, antes de comentar a origem do Sasquatch, vocês viram por aí também que tem essa dicotomia dos gêmeos, assim? É como se eles tivessem vidas duplas também, os dois? Não tinha pensado pra esse lado, não, mas é uma abordagem interessante, viu? Faz todo sentido. Ô, Luigi. Diz aí, bicho. Como já comentamos até recentemente aqui em off, a gente não corrige pronúncia nem nada, não. Agora, eu acho que os nomes deles são pronunciados mais puxando pro francês, não? Jean-Marie, Jean-Paul. Eu pensei por esse lado também. É mesmo. Não que não dê pra ler em inglês. É. Né, cara? Mas eu pensei no lado mais francês, até porque várias vezes eles põem entre coisas como se o Jean-Paul só falasse francês, né? Ele é mais escrotão. É isso. Até nisso, né? É mais escroto. É, não, eu falo só porque acaba que, como a gente lê essas porra há 40 anos quase, acaba ficando na mente como a gente leu da primeira vez e ninguém nunca disse pra gente como era de um jeito ou de outro. Eu lembro da primeira vez que eu fui na banca e fui pedir um gibi do Wolverine, porque eu não sabia como pronunciava Wolverine. Mas ainda bem que teve o desenho. Aí, pra eu parar de falar tanto, assim, tem a origem do Sasquatch, né? Que é bem mais simples, né? O Walter Lankovsky, ele foi colega de faculdade de Bruce Banner. Ele ficou impressionado com o estudo dele sobre energia gama, né? Mas ainda quando o Banner vira o Hulk, né? Após a detonação da bomba gama. Aí, antes disso, o Walter foi jogador profissional de futebol americano por 3 anos, né? E aí ele usa a fortuna que juntou para tentar reproduzir em condições controladas, né, o que aconteceu com o Banner. Ele é subsidiado também pelo Departamento H, e aí, para que não dê merda, e caso dê merda, ele monta um laboratório numa região bem afastada, eu acho que é da Colômbia Britânica. Aí o Banner meio que replica, assim, visualmente, a cena do Hulk, né, do seriado do Bill Bixby. E aí o Walter, ele vira o Sasquatch, né, ele causa uns estragos, assim, nas imediações. Depois ele é resgatado por Jim Hudson e o Xamã. A princípio, ele tem mais controle que o Banner, né, sobre o Hulk, mas nem tudo é flores, né? E com o passar do tempo, ele vai perdendo o controle, né, e descobrindo que o acidente gama dele também teve uma variável mística, né? Se a do Banner teve a variável da psique, né, corrompida do Bruce Banner, aqui teve uma variável mística. E aproveitando essa minha deixa, Reginaldo, comenta as edições 9 e 10, que você já disse que é muito fã, né, que são centradas justamente no Sasquatch, né? Aproveita e comenta também a origem desse vilão do Quarteto Fantástico que aparece aqui. Cara, eu não sei se vocês viram essa semana aquele orangotango fumando, meu. Você tuitou isso aí, não vi, não. Aquilo lá pra mim, meu, é o Sasquatch, meu. Vocês não viram no zoológico? Meu, eu acho que o Birney, assim, pensou num orangotango, cara, pra fazer o Sasquatch, porque a pelagem, né, assim, é a movimentação, né, assim, é muito orangotango, assim, né, e acho que eu já falei, acho que falei isso na outra gravação, nenhum outro artista desenha o Sasquatch igual o Birney, nenhum outro, eu não gosto de nenhum outro artista desenhando ele. O Caçadei, então, Luigi, que você falou pra gente ler, cara, puta, cara, é trágico, meu, o Sasquatch dele, assim, meu, é deprimente, assim, meu, de ruim. E nessa dupla aí do Birney, assim, é muito legal você ver, assim, porque é uma história solo, né, do Sasquatch, que você fala assim, caramba, meu, cadê a equipe, né, meu, que cada, não aparece a equipe reunida. Ainda assim, é uma história interessante, né, ela parece um filme de ação mesmo dos anos 80, cara, porque, assim, né, parece um Enigma do outro mundo, alguma coisa assim. É naquele clima mesmo, sabe, de Canadá, assim, extremo frio. O Sasquatch, na forma humana, ele também é um personagem antipático, né? Ele também não é um doce de pessoa. O Mauro falou de forma correta, ele tem uma soberba, né? Ele realmente, ele se acha melhor que os outros. A impressão que dá é realmente essa. Acho que o cara é assim, é cientista e jogador de futebol americano junto, né? Assim, e ainda vira um monstro laranja, assim. É muita coisa junto mesmo no pacote, assim. A equipe de cientista que ele tá nessa... Parece uma base científica, né? Uma coisa assim. Também nenhum deles são mais antipáticos ainda do que ele. Parece que eles estão estudando alguma coisa de radiação cósmica, alguma coisa assim, e de repente eles estão captando alguma coisa do espaço e aparece uma forma gigante, né, que ela ainda é amorfa e de repente aparece o Coisa, né, o Coisa do nada, surge o Coisa na parabólica lá deles, né, assim, e o Sasquatch já se transforma, leva ele pra dentro do laboratório. É interessante porque a doutora também já fica curiosa em relação a ele, já faz algumas perguntas, assim, em relação realmente à biologia dele, né, as transformações. Curioso isso, assim, são detalhes, aí é que tá, é isso que eu acho legal, assim, que embora seja verborrágico, são detalhes que você também ficaria curioso de saber, né, a respeito da transformação dele, assim, né, mesmo na origem dele também, acho que não é na origem, ou mais na frente ele fala também, que apesar dele ter reproduzido a experiência do Hulk, né, por ele estar próximo aí da aurora boreal, os raios gamas não deixaram ele verde, né, deixaram ele nessa forma laranja, assim, né. Depois descobre que não é o Coisa, né, e sim o Super Skrull, que eu acho, caramba, um tremendo personagem, né, já falei isso também. Eu acho o Super Skrull um vilãozão, assim, vilão mesmo, assim, acho ele legal demais, porque é vilão clássico. Imagina que, assim, é um alienígena transmorfo com os poderes dos quatro integrantes do quarteto, reunidos num só. E, na verdade, ele, se você vai vendo as histórias do Super Skrull, ele é até mais poderoso, o poder individual dele, ele é mais poderoso que o poder do quarteto. Então, por exemplo, ele usando o poder flamejante do Tocha, ele é mais poderoso que o Tocha. O poder dele não é, na verdade, não é específico dele, sim, ele é transmitido direto lá do mundo trono, dos Skrulls. É uma coisa assim, mais ou menos, né, desse jeito. Não é uma coisa interior dele, né, do Super Skrull, assim. Eu acho bem legal. O Super Skrull tem uma história longa, ele é um personagem antigo, né, da Marvel. Ele tem idas e vindas, já foi vilão, anti-herói, vilão honrado, participou da Aniquilação, que é bem legal a história dele na Aniquilação. Eu acho que de forma bem simplista, ele era um Skrull que foi, sofreu aí uma transformação para enfrentar o quarteto de igual para igual, e ele conseguia emular os poderes do quarteto e combinar esses poderes, ainda mantendo, né, também as capacidades de transformação dos Skrulls. Então ele é super poderoso, e é o que ele mostra aí nessa história, porque ele além de reproduzir os poderes do quarteto, ele também ainda tem aquela que é um detalhezinho que todo mundo esquece, né, que os Skrulls conseguem hipnotizar as pessoas, né. São uns detalhes tão interessantes que tem nessa época. O Byrne, ele estava basicamente assim entranhado na Marvel, né, então ele dá detalhes, por exemplo, que o Skrull, ele estava no espaço, ele estava querendo voltar para o mundo dos Skrulls, e nessa época foi quando o Galactus consumiu, né, ele devorou o planeta dos Skrulls na série do quarteto, né, por isso que ele não conseguiu voltar, ele ficou preso no cinturão de Van Halen, né, aí é isso que até causa, ele parece que tá com uma doença, né, parece uma, eles até falam que é uma super leucemia. A história é super interessante, cara, ela é dinâmica, ela é ágil, parece mesmo um filme de ação, assim, aí eu acho um barato. Pra conhecer o personagem, assim, a dinâmica contida nela mesma, ela não tem maiores desenvolvimentos além da própria história, ela fecha nela mesma, assim, e, puta, acho interessante demais, assim, pra você conhecer o personagem, como eu já gostava dele, né, eu adorava o Sasquatch na época, assim, né, até porque eu adorava Star Wars, e Star Wars na época, pra mim, era assim, era o Chewbacca, era o Yoda e era o Darth Vader, pra mim não precisava ter mais ninguém em Star Wars. né? E o Sasquatch era o Chewbacca do Byrne, assim, meu. Assim, então... Jeito normal é muito chato pra você, né, rapaz? Não, meu, pra mim é só isso. Pra mim, Star Wars era só isso, cara. Só esses três já bastavam, assim. Como tu falou, né, essa história traz uma referência ao Enigma do Outro Mundo, né, do John Carpenter. E só pra lembrar, o título original é The Thing, né? E é bem nítido que o coisa do quarteto aparece justamente pra fazer esse trocadilho, né? Aí tem lá o chefe da instalação do gibi chama-se McMurdo, né? E a instalação no filme chama-se justamente McMurdo. Tem inicialmente, assim, um mistério rolando sobre a criatura que os cientistas encontram, né? Que era um ser transmorfo, né? E a habilidade natural, como você falou, do Screw, é o transmorfismo. Eu adoro esse jeito, assim, de contar histórias também de equipe de super-heróis, assim. Porque o escritor não é obrigado a contar sempre histórias com a equipe, né? Sobre a equipe, mas por que não, assim, um conto mais pessoal, assim, de um integrante, assim, dessa equipe, né? Eu acho que se você é um escritor, assim, dos Vingadores ou da Liga da Justiça, por exemplo, na teoria, você pode escrever histórias paralelas daqueles personagens, né? E nem sempre como algo que repercuta, assim, no cotidiano do grupo, né? Mas, sei lá, algo que mude, assim, a forma como o leitor encara esse integrante desse grupo, né? Um exemplo perfeito, assim, dessa história não tem nada a ver com Tropa Alpha. Eu acho aquela edição da Liga da Justiça do Joe Kelly, né? Com o Batman e o Homem-Borracha, né? Aí a mãe do filho do Homem-Borracha chama ele pra procurar o filho dele, né? Que tá desaparecido. Só que ele não é detetive nem nada, ele chama o Batman. Aí o conto não acrescenta nada, assim, num contexto da Liga da Justiça, mas você vai olhar pra o Homem-Borracha, assim, de forma diferente, assim, como um pai ausente, né? Onde o heroísmo, assim, bem-humorado dele acaba sendo uma forma de escapismo da realidade, né? Na verdade, eu acho que falta muito isso, assim, em gibi, assim, de equipe, né? E até hoje, né? Essa história, assim, da Tropa Alpha, até agora teve a do Pigmeu, teve essa agora do Sasquatch, teve a de Impô, assim, são historinhas de núcleos isolados, né? Mas eu acho bem legal. Ah, eu gostei muito dessa história, cara. É o que você falou, na hora me remeteu ao Enigma de Outro Mundo, fiquei até com vontade de assistir o filme de novo. Esse clima dele depois procurando o Super Skrull e depois que ele tacou fogo lá na instalação inteira, e o negócio que ele chega como coisa e vão tratar ele, de repente a coisa tá diferente e pega fogo, você saca na hora que é o Super Skrull, mas você se coloca no clima daquele pessoal sem entender nada e as coisas acontecendo e aquele terror, aquela desolação. Pô, legal demais, cara. Duas historinhas, assim, divertidíssimas, cara. Adorei. Eu também gostei da solução que o Langowski deu pra se livrar do Super Skrull, que na verdade é uma vingança, mandar ele lá de volta pra aquela dispersão lá dos átomos dele. Pô, achei bem legal, cara. Conclusão bacana pra uma historinha aí de suspense, de terror. O Regi falou muito bem, cara. Esses mini arcos, né, focados nos personagens que o Byrne fez na Tropa Alpha, são bem divertidos. Funcionou muito bem com o Estrela Polar e a Aurora. Funcionou bem com aquele arco do Pigmeu no hospital. Pô, adorei, cara. Todas essas histórias, assim, é gibizinho na sua essência. Ah, eu gosto muito também desse volume, pra mim, é o melhor arco. E, principalmente, assim como eu falei no programa até, eu gostei muito da história do Pigmeu, a história solo dele, porque é muito bem desenhada, né? O Byrne capricha ali. Nessa aqui, o Byrne pesa muito no preto, né? Pra dar um tom mais... É um lugar escuro, um lugar isolado. A história, boa parte delas passa de noite. E a ambientação fica muito boa, fica cinematográfica mesmo. Evoca mesmo essa coisa do filme de terror, suspense e tudo mais. Encaixa muito bem com a história que ele tá contando. A arte fica linda. E a luta do Sasquatch com o Super Skrull é maravilhosa. Muito bem contada, assim. Como a gente falou agora há pouco, né? Não tem filho na narrativa, não. É pancada, é história bem contada. E dá vontade de você ver mais, né? Ter esse Sasquatch mais puto da vida lá, mais bestial mesmo. Pra mim, é puro Byrne isso aqui. Cara, e são dois personagens gráficos, né, meu? Porque ele tá na forma inflamável e ele tá se esticando, né? Ele tá usando os poderes do Senhor Fantástico em chamas. Ou então ele tá se esticando com aquela mão do coisa, mão de pedra do coisa. Então ele é muito gráfico. E o Sasquatch também, cara. Porque, né, ele é aquilo lá que eu falei. Aqueles pelos laranja, né, meu? Ele é aquele orangotango lá que ele tá atrás da grade, assim, agarra a pessoa. Você já viu também isso? Cara, eu fico... Reginaldo tem uma fixação com o Paimatas que é impressionante. Cara, eu fico só vendo orangotango, porque orangotango, cara, ele é letárgico, assim, ele é muito parado. Mas quando ele faz alguma coisa, cara, ele é muito forte, os braços dele são muito fortes, cara. Pra chamar atenção nisso agora, viu, Reginaldo? Ele é muito forte, cara. Você vê, tem um vídeo do orangotango que ele pega a pessoa, cara, pelas barras, assim, da jaula, cara. Cara, mas ele quase dobra a pessoa no meio com um braço só, meu, assim. Ele é muito forte, cara. Tem esse vídeo, ó, vou falar uma coisa pra vocês. Tem esse vídeo e tem um vídeo, cara, que a mulher tá fazendo uma matéria, assim, meu, e tem uma, é um orangotango fêmea, que é mais, cara, é a coisa mais feia da natureza, meu. É o Klingon mulher da natureza, né? Cara, é a orangotango fêmea. Cara, e ela tá parada atrás da câmera, assim, meu. Mas ela faz uma cara de demônio, meu. Assim, com um sorriso, o orangotango. Você pensa que é de mentira, assim, né? Você fala, não é possível, meu. Não é, tá brincando. É brincadeira aquela cara. Procura no YouTube que você fala assim, ó. Você fica assustado, cara, com a cara do orangotango. Eles são baratos. Orangotango, eu só lembro daquele episódio, Caverna do Dragão, lá, que o Eric se transforma num orangotango. Pô, eu gostava de galego. Eu só queria lembrar os ouvintes que Reginaldo é fã da saia de pelo do Sasquatch. Ah, é exatamente isso, cara. Não, e a mulher também, a cientista lá, ela também tá perguntando disso, né? Ela fala, mas cresce tudo, é seu trato intestinal? Ela não tá perguntando do trato intestinal do cara, né? Você sabe que não, né? Ela tava indo pro sistema do corpo humano, o próximo é o sistema reprodutivo. Não é, cara? O cara fica com uma mão, meu, do tamanho, meu, de uma... numa pizza, família, meu. Ela tá perguntando do trato intestinal dele, meu. Um tremor parece percorrer Langowski, como se todos os seus músculos vibrassem simultaneamente. Sua forma parece inchar, suas roupas se apertam e se rompem. Um pelo alaranjado parece crescer sobre toda sua pele, até que numa questão de mais ou menos 5 segundos, Walter Langowski desaparece e em seu lugar ergue-se Sasquatch. Agora para o main event da noite, né, de hoje. Uma história que eu não sei vocês, mas me marcou muito quando eu li da primeira vez. Na releitura agora, segue muito forte, né? Até mais forte, assim, na minha opinião, do Day After, né? Pelo dano psicológico que ela causa numa personagem, né? Eu tô falando das edições 11 e 12, né? Publicadas no Brasil em 1987, na icônica Grandes Heróis Marvel 15. Mauro Elovitch, é contigo. Tropa Alpha versus Tropa Ômega. Dá uma geral sobre esse confronto, porque essas duas equipes entram em confronto, né? E a tragédia anunciada. É tudo isso mesmo? É uma das grandes tragédias dos quadrinhos de super-heróis? E aí? É a melhor história da Tropa Alpha. É uma das mortes mais impactantes da história das HQs, na época que as mortes importavam, né? E a morte do Guardião importou por muito tempo. Depois, né, Marvel, e isso foi desfeito e perdeu-se a oportunidade de manter um negócio impactante. O confronto, ele é bem construído. O Bernie, né, cara, desdenha do Claremont, mas também quer comprar. Então ele foi criando, jogando as pistinhas, várias histórias lá atrás da construção dessa equipe contra a Tropa Alpha, né, esse recrutamento dos ex-Tropa Beta e Tropa Ômega para atacarem a Tropa Alpha, né, patrocinados pela Roxxon. Vai fazendo isso bem, né? Você vai ver lá o Hudson deslumbrado com o contrato do emprego, né, da Roxxon em Nova York. Então a gente vê, né, aquilo que eu falei. Pô, que líder merda, né, cara? De cara que é ser o Capitão Canadá e vai morar em Nova York. Porra, né, meu irmão? Não tem outro emprego que você consiga no Canadá para você conseguir manter a representatividade do país. Então, assim, né, a Tropa Alpha, ela é cheia de defeitos. O Hudson vai lá e acaba caindo na armadilha da Roxxon. Roxxon, que foi, né, através daquele... Eu esqueci o nome do vilão da edição, como é que ele chama mesmo? Jackson, Jerry Jackson. Jerry Jackson, isso. Ele fez aquele plano e você vai vendo, isso o Byrne faz muito bem. Toda a construção dessas origens que ele vai jogando aos pouquinhos, a origem da Heather, a origem do Hudson, a origem do Sasquatch, do Xamã, tudo isso vai se interligando aos pouquinhos na trama principal. E eles vão fazendo isso, né? Ele mostra a história do Hudson, que ele saiu lá daquela indústria armamentista quando eles quiseram roubar o projeto da armadura dele, que era o protótipo do Guardião. E você vê que ele acabou ferrando a vida desse Jackson aí. Quando ele fez isso, o cara foi demitido, perdeu a família, tentou suicídio, ficou paralítico. E aí ele construiu tudo isso, né? Quando ele identificou que o Hudson era o Guardião, ele foi vender isso para Roxxon e conseguiu, né, financiamento para montar uma equipe para vencer a Tropa Alpha e roubar os segredos do Guardião. Então, isso é legal. Eles mostram, né, se a Tropa Alpha, que eram os melhores, já eram completamente zoados, a gente imagina como era a Beta e a Gama, né? Os caras eram piores ainda. Tudo cara ruim, cara com problema psicológico, quase vilões, né? Tirando o Box. O Bosch, né, que era amputado, né, que ele não tinha as pernas e que ele controlava a armadura do Box, ele tava, né, como o Hudson fala, ele tava pra virar Alpha, né? Ele era o primeiro da equipe Beta a numa próxima promoção virar Alpha. Ele era um cara ético, era um cara correto e ele resolve não se vender pra Roxxon. Inclusive, ele que alerta a Tropa Alpha. O Jackson acaba roubando a armadura do Box, eles enfrentam lá, primeiro o Hudson, ele tá lá encurralado, o Xamã tenta reunir a Tropa Alpha pra ir lá ao auxílio, e a gente vê, cara, o tanto que a Tropa Alpha é zoada, que os caras começam a brigar entre eles antes de ajudar o Guardião, né, eles quase se matam lá, o Jean-Paul e o Sasquatch, o próprio Pigmeu, a coisa vira toda uma confusão, mas enfim, eles acabam indo lá ajudar o Hudson, eles enfrentam, né, aquele mix da Tropa Beta e da Tropa Gama, no fim acaba virando um mano a mano entre o Box e o Hudson, e na verdade a gente descobre que o dentro da armadura lá do Box era o Jackson e não o Bosch, né, o Bosch não tinha entrado lá pra trama e era o Jackson usando a armadura. O Hudson acaba vencendo, mas ele acaba tendo que danificar a própria armadura do Guardião para causar um curto-circuito. Então ele acaba tendo que remanejar uns circuitos rapidamente para evitar que a armadura entrasse em colapso. E aí são os quadrinhos, cara. Ali é a narrativa gráfica no seu melhor, né? Tem a contagem regressiva de 10 segundos. Cada quadrinho é uma representação do número. Você fica tenso junto com o Guardião. Ele tem que tomar cuidado naquela recombinação dos circuitos da armadura, e um segundo de distração que ele tem quando a Heather entra, né, ela acaba enfrentando aquele robô lá da Roxxon e foge para tentar alertar o Guardião. Um segundo que ele a vê, ele perde a concentração e a armadura acaba entrando em combustão e o Guardião morre, cara, assim, de uma maneira extremamente impactante. Ele vira churrasquinho ali na frente da esposa, né, na frente dos leitores. Quando eu li aquilo, eu fiquei extremamente impactado. Eu falei, caramba, eles mataram mesmo ele desse jeito, né? Ele não morreu durante o conflito. Cara, é uma baita de uma história. Eu adoro essa edição. Mauro, é interessante, né, bicho? Que nessa contagem regressiva, assim, você falou aí com os quadros numéricos, ele tá calmo, né, bicho? Ele tá sem desespero, assim, tá confiante que vai interromper a autodestruição do traje, até que puta merda, né, bicho, a Heather aparece e, como você falou, ele se desconcentra, né, e alerta pra que ela não se aproxime, bicho. E nessa leitura, bicho, eu achei de uma maldade, bicho, do Bunny com a pobre da Heather, velho. É uma puta com uma crueldade, cara, a mulher vai se sentir culpada o resto da vida, e ela não tem culpa, cara, ela não fez nada, ela entrou ali, foi um segundo de distração dele, né, que tava pra já, pra explodir, mas é cruel, cara. É uma culpa pesada. Mas como o Bernie coloca, você fica naquela dúvida. Será que ele mesmo ia conseguir? Porque ele não tá desesperado, ele tá bem tranquilo. Ele tá desmontando aquele negócio lá, ele tá crendo que vai sair dessa numa boa. E até porque ele tem a perícia disso, né? Ele criou o traje, ele entende tudo aquilo perfeitinho, né? Aí, pô, eu fiquei com isso na cabeça. Caramba, bicho, eu acho que realmente, assim, em algum ponto, assim, ela tem culpa. É, pior de tudo, bicho. É uma culpa que ela vai levar o resto da vida embora, né, meu amor? É. Né, não tenha, cara. Podia ter sido qualquer coisa. Podia ter entrado o pigmeu virando pirueta ali, que ia ser a mesma coisa. Ou um babuíno, né? Um babuíno. Se tivesse entrado lá o Sasquatch com o negócio balançando lá, aquela tanga de pelo dele lá, teria distraído pior ainda. Viu? Eu discordo aí de vocês. Ela não teve intenção, mas foi por causa dela que ele explodiu lá e... e morreu, meu. Não, ela não teve intenção, cara, mas foi por causa dela, sim. Ela não teve intenção. É, né? Mas foi por causa dela. Realmente, assim, não quero pesar na consciência dela, mas realmente foi por causa dela, porque ele tava tranquilão mesmo que ia conseguir. Tava em cima, tava apertado, tava tudo assim, mas ele distraiu, até porque a esposa dele, tudo justifica, é uma tragédia. Eu acho que até se a gente falar que não foi culpa dela, ou que não foi, você diminui o acontecido. E realmente eu acho, pelo menos a leitura que eu fiz, não é discordando de vocês, não. Mas a leitura que eu fiz é muito mais trágico, eu imagino, ser responsabilidade dela. Mesmo que ela não tenha tido intenção. Aliás, é assim, embora eu tenha me divertido mais lá com a história do Sasquatch, eu adoro aquela história do pigmeu, tudo isso. Essas duas histórias aí, eu acho ela de uma construção, assim, eu adoro, eu acho fabulosa. Eu gosto muito, cara. Até porque ela tem um ritmo que eu acho fantástico. Eu acho, assim, a distribuição mesmo, assim, é ritmo mesmo, é pacing isso, né? Você pôr a Heather fazendo, assim, as últimas preparações para embora do Canadá, que, meu, acho que estavam contentes de largar o Canadá, né? Sim, estavam felizes de deixar o Canadá. E aí, ao mesmo tempo, você começa a ver que, né, o plano vai se fechando. Enquanto isso, você já via, aos poucos, aquela Courtney, né? A mulher robô, né? Recrutando a tropa Ômega, né? Que eu acho super interessante também, porque isso daí, né, é um foreshadowing. Lá de trás, desde o primeiro número, é apresentado os beta e os gama. Isso daí é aos poucos você vai vendo esse recrutamento, e são vilões interessantes, são bem interessantes ainda, tanto é que alguns deles até ingressaram na tropa alfa, outros, né, o Selvagem, por exemplo, é um personagem recorrente dos X-Men, virou um, né, ele é um nada aí, né, e ele virou um personagem bem conhecido, ele acabou... O X-Factor, né, na era do Apocalipse. Né? Ele era aquele animalzinho de estimação de sabre, né? Era outra coisa, né? Aí ele tem... É. Ele até tem um... Parece ter uma, assim, um visual, né? Assim, meio misterioso, uma cara... Parece um serial killer aí na história, né? Assim, do jeito que ele é. Ele se apresenta, assim. Mas legal demais, assim. Essa construção. Você vê que o ritmo... Olha a quantidade de informação que o Byrne tá trazendo. Por isso que eu falo. É injusto você falar que o cara é verborrágico ou que ele tá jogando massa de texto. Olha a velocidade que está sendo construído isso, assim, em duas edições. Ele apresenta uma equipe de vilão, ele está construindo uma trama, aí ao mesmo tempo ele pega toda aquela construção isolada dos personagens, né, que a Aurora passa a viver lá com o Sasquatch, ela rompe com o irmão, né, a parceria, eles voltam a se reunir, o pigmeu estava machucado, ele volta para a equipe e quem vai buscar ele é o Estrela Polar, tem um estranhamento aí, você pode até entender, tem um subtexto aí, pode ser porque ele é um personagem antipático, pode ser porque o pigmeu queria que a Aurora fosse buscar ele, alguma coisa assim, né, mas ele, quem vai buscar o Estrela Polar, ele até tenta se aproximar do Estrela Polar, o Estrela Polar corta ele no, na conversa, assim. E a hora que eles se reúnem, foi o que vocês falaram, eles já se desentendem. E tudo isso é muito rápido. E aí, esse, se você vê, esse desenvolvimento também do Sasquatch ficar cada vez mais descontrolado e selvagem, assim, é um plot que eles estão plantando para o futuro. Muito interessante, cara, muito interessante. E assim que eles vão ajudar, né, o guardião, né, em Nova York, não é aquela luta de, se você comparar, né, a Tropa Alpha foi criada para ser um adversário dos X-Men, e era aquela coisa assim, né, os gêmeos para lutar com o Noturno, o Sasquatch contra o Colossus, existia aí, né, uma rima de poderes e habilidades, né, o Xamã com a Tempestade. Aqui não, aqui é, cada um pega um que tá mais próximo, assim, e você vê primeiro o Selvagem, ele machucar a Aurora, até cortar ela feio, e depois você sabe, é engraçado você ver isso e você saber que eles vão ter uma relação interessante no futuro, né? Ao mesmo tempo também você vê o gênio, né? Aquele cabeçudo com o Xamã, é muito, cara, é muito legal a hora que começa os confrontos, mas muito legal, cara. Mas esse confronto aí do gênio com o Xamã, ele pega a bocinha lá do Xamã, né? E ele não pode, nem o Xamã pode olhar o que tem dentro, né? Ele olha pra dentro, ele, por um momento, assim, tem lá no texto lá do banner, por um momento ele entende porque ele não deveria olhar aquilo, né? O sentido de tudo aquilo, né? Porque ele usa aquele óculos, né? Aquele óculos de tipo ciclope, né? Ele vê as ondas eletromagnéticas, as coisas, né? Aí é bem legal isso aí, só que ele fica paralisado, né? Ele enlouquece, né? Aí a arte, assim, vai aproximando, né? Assim, são três quadrinhos. Aí vai aproximando, assim, a cara dele, assim, pô, achei sensacional esse quadro. É, ele se quebra, né? É, ele se quebra. Cada um desses detalhes, assim, dos confrontos são memoráveis, assim. Que nem o Box, né? Ele é um robozão, assim. Ele pula em cima do guardião e vai socando. O guardião, ele dá um curto no Box, mas antes disso, o guardião montou o Box junto com o... É Bosch, né? O Roger Bosch. Isso. Quem pilotava ele, né? Eles montaram junto e o guardião fez o robô tão aprimorado a ponto de passar pelo campo de força dele, né? Então, por isso que a armadura do guardião ficou deteriorada daquele jeito. Ela é desenhada toda arrebentada, né? Ela perde aquele visual que eu acho maravilhoso, que é a bandeira do Canadá estilizada, né? Assim, cara, então esse visual... A história é muito boa e muito dinâmica, porque enquanto isso, a Hatter tá descobrindo os bastidores e sabendo, né, da revelação e ao mesmo tempo descobre que a mulher é um robô. É muito legal, cara. É muito legal. Assim, olha, essas duas edições é uma aula de roteiro. Assim. E o final, assim, inesperado, ninguém sabia. Você falou que dedurar o final, Luiz, tá certo o Byrne ficar bravo, porque realmente estragaram uma tremenda surpresa. Quer dizer, no Brasil chegou aqui, ninguém sabia. Acho que eu não lembro se na capa da GHM tá escrito A Morte do Guardião também. Não tá, não, mas essa história que você tá falando aí foi quem foi o autor dessa balbúrdia, né? Foi o Peter David, né? Peter David na época não era nem roteirista da Marvel. Ele cuidava daquela revistinha lá de previews, né? Por sinal, tem algum material nesses dois volumes do Maiores Clássicos da Panini, justamente dessa revistinha. Aí, sem autorização do Byrne, né? E provavelmente também sem autorização do Gene Shutter, o Peter David publicou alguns frames, inclusive da história seguinte, né? Do pesadelo, né? Do funeral, né? Que alguém ia morrer. Isso, assim, foi uma briga pro resto da vida, né? Do John Byrne e do Peter David. Tem relatado naquele livrozinho lá da origem da Marvel Comics, né? Aquele autor Sandhauer, né? A capa até é laranja. A história secreta da Marvel. É, a história secreta da Marvel. Valeu, Maurício. Não, ó, eu aproveitar deixa aqui. Eu gosto muito porque parece que é uma historiazinha padrão. Esse inesperado do final que é sensacional. É uma história que é a vingança do vilão, que liga lá com o comecinho da história, né? Com a origem do guardião num backup, numa história dessa de backup também, que tá sendo construído aos poucos, como o Reginaldo bem lembrou, desde a primeira edição tá lá a robozinha lá recrutando os Peta e os Gama, né, pra ser a Tropa Ômega, e aí você acha que vai ser, finalmente, uma história de super grupo aqui da Tropa Alpha, né, depois de vários arcos, desenvolvendo um e outro, as histórias de backup e tudo mais, agora se juntar com uma equipe, vai ter porrada e... Então é bem padrão, parece que é uma história dos X-Men mesmo, né, bem disfuncionais, acho massa isso que o Reginaldo comentou, né, assim que eles se encontram, começam a brigar, sai todo mundo na porrada aí, é bem Marvel dessa época mesmo, a Você, então você vai levando a história numa boa, e aí de repente você vê ele todo confiante, né? Não, é só desmontar isso aqui, não, a bateria tá demorando mais tempo pra desmontar. Não, mas aí eu tiro isso, não sei o que, não sei o que lá, e vai a contagem regressiva. A página é linda mesmo, como o Mauro falou, né? A narrativa visual da coisa, da contagem regressiva, do 9 até o 1, e a explosão, você acha que até o 1 ali ele vai resolver aquilo, né? E quando você vira a página que não resolve, que ele explode, bicho, ele explode, não. Não tem subterfúgio, não. Ainda tem lá um cadáver fumegante falando reda e morre. Uma surpresa, né? Muito legal. Realmente, o Byrne tem todo motivo aí pra bater no Peter David por conta disso. Por mais que eu goste do Peter David. Isso me lembrou muito. Eu não li esse gibi quando saiu. Li depois, já sabia que o Guardião morria e tudo mais. Não tive essa surpresa. Mas me pareceu muito a surpresa que eu tive quando li o primeiro gibi dos Thunderbolts. Que também foi uma surpresa assim, né? No último quadro. Já não é spoiler depois de tanto tempo. É revelado que eles são mestre do terror e tudo mais. E ninguém sabia, isso não foi propagandeado em momento nenhum, foi divulgado como se fosse um novo gibi da equipe que ia substituir os Vingadores, que tinham morrido no massacre, e esses seriam os novos heróis, né, com um visual bem mage, o Mark Bagley ali com uma colorização digital forte e tudo mais. Nunca que ninguém ia imaginar que aqueles eram os mestres do terror disfarçados, né? É uma virada, assim, de últimas páginas que dá gosto de ler, você quer voltar ao gibi do começo de novo. Essa história da morte Guardião é um outro gibi assim também. Tava olhando aqui a capa aqui, que a Reginaldo falou. Na chamadinha original, tem lá "In one shall surely die", né? Um certamente morrerá, né? Que é o título da edição nacional aqui. E na do Grandes Heróis Marvel 15, só tem lá dizendo "a morte é a única recompensa", né? Quer dizer, a da edição nacional é mais enigmática, né? E eu acho essa capa da edição 12, assim, dos alvos, assim, bem marcante, né? É um expediente, assim, estético, assim, muito comum, né? De colocar, assim, um alvo num herói, assim, importante. Não tem nada demais, mas eu acho que é bem funcional. Na Grandes Heróis Marvel, a capa é verde, né? Com os alfas, assim, nas cores normais deles. Aí, nessa original, a capa é rosada e os personagens estão num tom, assim, alaranjado, né? Tom sobre tom, mas, assim, laranja. No encadernado mais recente, assim, a capa ela vira vermelha e a tropa, como na versão da Abril, tá toda colorida, né? Eu confesso que eu gosto mais dessa versão, assim, do encadernado, né? E, na verdade, eu nem cheguei a ler pela Grandes Heróis Marvel 15. Eu li pela, como eu falei no programa passado, eu li pela Marvel Saga 5, que era aquela edição toda picotada, mas a porrada é a mesma, né? Só um detalhe que eu acho que, não sei se inspirou, tem a ver, mas principalmente nessa segunda leitura me lembrou um pouco, né? E pode ter a ver essa morte aí, carbonizado desse jeito, assim, me lembrou um pouco Jack Parsons, né? Que também morreu desse jeito, né? Ele era engenheiro, né? Cientista de foguete, assim, para falar de forma bem sci-fi, né? Ele morreu de forma trágica também, na garagem da casa dele, mexendo com produtos químicos, né? E também carbonizado, assim. Acho difícil ele ter feito uma referência dessa forma, assim, mas lendo agora, me veio à cabeça a morte do Parsons, assim, desse jeito, assim, consumido, assim, desse jeito. É bem feio mesmo. É chocante quando você lê, porque é inesperado e realmente, assim, pega você de surpresa, assim. Dois comentários rapidinhos aqui. Vi uma entrevista do Byrne que ele fala que perguntou pra ele, né, por que ele matou o Guardião, que o Guardião tinha o potencial de ser um Capitão América canadense. Ele disse que a ideia nunca foi essa, né? Isso que a gente até comentou no programa anterior, na questão das dúvidas que o Hudson tinha e tudo mais. E ele percebe nesse ponto da história que o Mike é o personagem menos interessante, palavras dele mesmo. E que a ideia dele, como ele não queria nem fazer o gibi, né, mas convenceu ele tentou tornar os personagens o mais tridimensionais possíveis. Então, a busca dele sempre era por situações que tornassem os personagens mais críveis, mais interessantes. E ele viu que o Guardião Morto seria um personagem muito mais interessante pela onda de impacto da morte dele, né, seja na Heather, que é uma personagem que estava sendo muito querida. O próprio editor, né, do gibi, o Daniel Neal, diz que se a Heather existisse no mundo real, ou se ele existisse no mundo da Theopa Alpha, ele se apaixonaria por ela. Os leitores, né, um feedback muito positivo dela, então ele poderia trabalhar mais ela, e o impacto disso nos outros, né, ele foi quem reuniu todos ali, isso acabou dando pra ele um material muito bom pra ele seguir nas edições seguintes, e de fato, vendo o que ele fez depois, vale o sacrifício aí, reverencial. Mas uma outra coisa também que eu achei curiosa, lendo as últimas edições em inglês, é que esse gênio, né, como foi traduzido aqui, em inglês o nome dele é, o codinome dele é Smart Alec, Alec, A-L-C-C mesmo, né, um um nome próprio, que é uma expressão idiomática, eu não sabia, que diz alguma coisa assim, quem quer se mostrar muito inteligente, quem é metido, seria um sabichão, né? Mas a Abril e a Panini ficaram com o codinome gênio mesmo, que não deixa de ser ruim não, mas eu acho que eu traduziria como sabichão. Que nome que você ia traduzir, Maurício, você falou? O original? Sabichão. É? É, sabichão em português. É bom mesmo, porque Marty Alec é irritante, né? Assim, você chama o cara assim de irritante, né? É o metidão, né? Isso. Não é um elogio. Inteligentão. Heather fica um bagaço, né, depois da morte do Mac, né, ela se culpa por aquela pequena fração de tempo que ele perdeu e podia ter desativado o traje, né, além disso o Burnie, ele trabalha um contexto típico do gibis Marvel, né, mostrando o que poderiam ser consequências reais, né, dela como viúva, né, deprimida pelo trauma, né, sem poder contar com a própria família, né, já que ela disse que para casar com o Mac, ela rompeu com sua mãe, consequentemente com o pai e irmãos, né, por acharem que ela era nova demais e o Mac velho demais para eles estarem juntos, né? Ela também tá desassistida financeiramente, né? Porque pediu demissão do emprego, né? Como secretária executiva, né? Já que antes de morrer o Mac tinha recebido uma proposta para trabalhar como engenheiro numa filial da Roxxon, né? Em Nova York. Então, até a casa que eles moravam de aluguel em Ottawa, ela tinha comunicado ao senhorio que ia entregar, porque estavam de mudança. Então, nem onde morar ela tinha agora, nem o tempo que o Mac trabalhou para o governo canadense valia alguma coisa, porque quando o departamento da H foi desativado, tudo que aconteceu ali foi classificado como confidencial, né? Eu acho que ele disse que até retroativamente é considerado como se nunca tivesse existido, né? Daí, nada de pensão do governo para Heather, nada de reconhecimento por serviços prestados pro Mac. Outro problema, né? Como não sobrou nada do Mac, por ter literalmente virado pó, ela não tinha como ter uma certidão de óbito dele, né? Para dar entrada numa pensão tradicional da Previdência, porque sem isso, para fins legais lá no Canadá, levaria 7 anos para o Mac ser considerado oficialmente morto, né? Quer dizer, ela tá na merda e tudo que ela tem é o apoio do Pigmeu e do Xamã e do Logan, né? Que atravessa a fronteira para amparar a Heather. E aí, bicho, né? Nessa interação, assim, do Pigmeu com o Wolverine, né? Que, por sinal, é a primeira deles. Eles sugerem que a Heather era o que mantinha a tropa Alpha unida, né? Se é que esse grupo já foi unido alguma vez, né? Deixa eu jogar pra vocês. Mauro, você acha que faz sentido a Heather substituir o Guardião como líder da tropa Alpha? Ou isso foi uma forma do Pigmeu, que tá visivelmente apaixonado, e o Xamã, até como médico, né? E o amigo próximo do casal, ficarem de olho nela? Aproveita e comenta a sequência aí do pesadelo recorrente, né, sobre o funeral, que, na minha opinião, é uma das mais bem desenhadas da série, né? Ah, eu acho uma das sequências mais maneiras de toda a história da Tropa Alpha. É muito legal, assim, né? Bem horrorzão mesmo, né? O velório, né? Tudo transcorrendo como deveria ter sido, né? Com o pessoal da Tropa Alpha se despedindo, o Estrela Polar sendo escroto, como sempre. Aí vai lá, o Logan despede dela, de repente, né, o Guardião sai do túmulo atrás da Heather. Pô, a sequência é maneiríssima, cara. Ela é muito bem desenhada, ela é tensa, ela não precisa de palavras pra funcionar. É muito legal, gosto bastante dessa sequência. Respondendo sua pergunta sobre a Heather e a Tropa Alpha. Cara, até esse momento, não. Eu acho que fica meio gratuito, né? Em nenhum momento mostrou a Heather interagindo com a tecnologia, ou podia ter colocado, né, se o Burn estava pensando em levar por aí, ter plantado em algum ponto lá atrás, ela treinando alguma coisa com o Guardião, né, alguma coisa que demonstrasse que ela poderia vir a vestir, né, o traje do Guardião, virar a Vindix, né, que depois virou muito bem, funcionou, né, mais pra frente eu acho que funciona direitinho, mas nesse momento eu te confesso que eu achei gratuito a solução, né? Faz sentido dela ser uma entidade que mantinha alguma coerência, ser o coração da Tropa Alpha, por assim dizer, ok, Concordo. Mas daí ela virar líder da equipe, principalmente uma líder de campo, é meio forçação de barra, cara. Eu achei bem gratuito ali pra fazer a história rodar. E se for, né, assim, você falou, pode ter sido uma decisão do Xamã e do Pigmeu pra superar o luto, pra mantê-la perto. Pô, decisão responsável pra caralho, né? Você vai deixar a única equipe de super-heróis do Canadá na mão de uma pessoa que não tá qualificada pra, com a forma de terapia pra ela superar o luto, né? Um extreme coaching não funcionou pra mim nesse momento. Depois, né, como a gente vai ver mais lá pra frente, depois que o Burns sai, a Heather foi uma boa líder pra tropa alfa. Mas nesse momento, pra mim, só causou estranheza essa solução. Quer comentar, Maurício, sobre essa cena aí do funeral? O que é que você acha da Heather como líder, né? Essa sugestão do Pigmeu, né? Quer dizer? Ah, eu gosto muito da edição em si, né? E deu uma virada legal ali, aquela coisa toda do sonho, né? Por assim dizer. Concordo, acho que quando o Burnie tá inspirado, assim, pra subverter mesmo a narrativa, visual e tudo mais, a forma como ele retrata, né? Muita sombra, muito preto pra contestar com os personagens também de preto. Eu acho bacana. Agora eu concordo com o Mario, a gente no meio grau. A gente sabe que o Burnie não gostava da Heather no começo, né? Até meio fetichista a coisa, a gente já comentou no programa passado. A novinha, né? Que ele já toma conta da minha vida pra ele e tudo mais. Mas ele mesmo comenta que a pessoa que vai crescendo na... Ele, Burnie, né? Diz que a pessoa que vai crescendo na estima dele e tudo mais. E ele não queria se desfazer. E ele vai jogando a personagem nas situações e ela vai crescendo de certa forma, eu concordo. Mas não a ponto de se tornar um líder. Ela chega mais adiante a dizer, né? Que do Logan e o Pigmeu falam pra ela que ela é a verdadeira líder, né, naquele momento, ele fala, ela pensa, né, se o Mac é o pai e eu sou a mãe, vamos ver até que ponto meus filhos da Alpha vão obedecer e me respeitar até querer esse protagonismo. Ela mesma questiona isso, né, e eu concordo, é uma personagem bacana, legal e tudo mais, mas é como se a gente tivesse ali, naquela época não tinha a professora de balé da Kitty nos X-Men, eu esqueci o nome dela agora, e é como se botassem ela pra ser uma líder mais ativa na equipe dos X-Men naquela época, nesse momento, pelo que a personagem é. Não tô dizendo, porque ela é dona de casa, porque ela não tem poder nem nada, não, mas é porque ela não foi talhada pra isso. Até o momento, ela é a secretária do Mac e foi a babá da filha do Xamã, né? Então, a gente não sabe quais qualificações ela tem, pelo contrário, a gente vê que ela não tá sabendo lidar com isso, ainda mais com o luto ainda por cima. Não sei no mundo real quanta terapia ia resolver isso, não, ainda mais com essa responsabilidade. Eu também acho que o Burnie não teve intenção, não foi nada planejado, porém eu vejo a Tropa Alpha, ele mesmo já falou que ele não tinha planos de fazer uma história a longo prazo, então eu acho que essa primeira parte ele foi estruturando a equipe, até quase dando estofo, né, pra equipe, contando história de origem, estruturando assim, aí ele pega e faz quase uma reviravolta com a morte do Guardião, e essa segunda parte aí que nós vamos falar lá eu gosto mais até, porque eu acho bem legal, né, a forma como ele quase que dá uma recarga, assim, na equipe, né, e ela volta mais forte, né, como se ele tivesse dado uma podada na planta e ela voltasse reforçada, né. Uma curiosidade, eu acho que ele realmente não fez isso planejado, porém, eu não gosto muito eu adoro o visual do Vindix, adoro o nome Vindix, mais até do que Guardião, mas eu não gosto dele como figura de líder, até porque eu nem acho que ele é um líder, né? Ele tinha planejado que o Wolverine seria o líder da equipe, né? Que já é uma, assim, principalmente esse Wolverine no começo aí, né? Meio de má vontade, né? Ele era meio invocado com o Departamento H, então acho que já era uma má escolha. Ele tinha pensado talvez no Xamã, né? E o Xamã não tem esse perfil. Ele poderia ser um conselheiro, mas não um líder. Então, e ele mesmo assumiu essa função e eu não acho ele um bom líder, não. Ele pode ser um treinador, um organizador também. Eu nunca achei ele um bom líder. Mas, curiosamente, você vê a Heather tendo uma participação interessante em alguns momentos, né? Na primeira edição da Tropa Alpha, é ela quem acaba chamando o Pigmeu e a Marina. Eles eram betas e ela seleciona eles para enfrentar a Tundra, se você lembrar. Ela também ela é decisiva também naquela decisão do Mac usar, né, o uniforme lá, tirar, né, aquele uniforme que ele estava usando antes mesmo dele ser o guardião, né, ser o Vindix, né? Então foi numa conversa com ela que ele decide levar embora, né, roubar, né, o capacete, principalmente o capacete, né? Então ela tem alguns momentos pontuais na equipe, que eu acho que isso daí ela não aparece realmente como uma figura de liderança, mas é uma coisa que ela assume. Ele passa a construir isso muito bem, eu acho que funciona muito bem, até melhor do que o Mac, do que com ele. Então eu acho aceitável da forma como passa a ser construída a partir daí, e gosto bastante, né? Essa cena do funeral aí que vocês estão falando, eu acho demais, cara, eu acho fantástica, assim, acho ela sombria, acho muito legal, fora o impacto que você tem de toda a história, né? Você não esperava, era uma coisa inesperada você ver quase o personagem principal da Tropa Alpha morrer, você vê depois um funeral desse, que ele é só imagem, não tem balão nenhum, né? Pô, é muito legal mesmo. E a segunda parte, aí sim, tem uma massa de texto bem grande, não tem praticamente ação nenhuma, que já é o comecinho da equipe se reestruturando, né? Você vai ver que o Estrela Polar não se afasta, a equipe praticamente está desmantelada, né? Ela está, nesse momento, ela está desmantelada. Então, é um recomeço, né? E que eu acho bem legal. Eu acho interessante essa cena do funeral, porque ela se passa um mês depois. Na verdade, não é nem a cena do funeral, é o pesadelo que a Heather tá tendo. Talvez, ó, alguns fragmentos daquele funeral realmente aconteceu, né? Eu tive a impressão que o Wolverine não foi para o funeral do Mac. Ele só aparece naquela cena depois, mais lá na frente, né? Quando ele a visita no hospital, né? Eu acho que provavelmente ele não teve condições na época de ir. Mas, assim, naquele pesadelo ela ficou com aquela memória do Logan lutando com o Mac, né? Então, é coisa bem de pesadelo mesmo. Eu achei bem legal isso aí. O traje sofreu muitos impactos. É melhor desconectar minha bateria. Ten. Vai explodir a qualquer momento se eu não arrancá-la. Eu devo ter uns 10 segundos. Nine. Mas não se deixe levar pela pressão, Jamie. Afinal, eight. É só uma situação básica de vida e morte. Seven. E é claro, o traje foi projetado e montado para garantir acesso fácil a todos os seus componentes. Six. Mas isso somente quando suas peças se mantêm intactas, o que não é o caso. Five. Destaque todas as conexões primárias para a bateria. Four. A bateria em si não quer sair tão fácil. Three. Pronto, conexões secundárias desconectadas. Two. Mas ela ainda está superaquecida. Talvez eu não... Heather, não! Não entre aqui! One. Saia! Zero. Destroy. Esse é o fim da segunda parte da nossa série de podcasts sobre a Tropa Alpha de John Byrne. Na terceira e última parte, conheceremos a verdade sobre a origem de Sasquatch, a viagem à dimensão das bestas e a revanche da Tropa Ômega. Tudo isso e muito mais no episódio Traição. Então você já sabe, os escapistas estão em todos os agregadores de podcast. E se você gosta de dar seu pitaco, registra seu feedback no Twitter, @osescapistas, ou no Instagram, @osescapistaspodcast. Quer dar uma mãozinha na manutenção desse podcast? Usa nossos links na hora de fazer suas compras na Amazon. Um forte abraço e até o próximo, Os Escapistas!